agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Estamos de volta, pois é, de volta à nossa alma portuguesa, ao nosso tesouro português, ao fado que tanto nos preenche, ao poeta, ao fadista, à guitarra, à viola, a todos estes fados que fazem parte das nossas vidas. Pois é, estamos mesmo de volta e esperando que nada mais nos separe destes 60 minutos diários de alma portuguesa, de tesouro português. Já sabe que os seus pedidos são sempre muito bem-vindos e estamos sempre à espera deles. www.radioantenaweb.info tem sempre lá a nossa página de comentários onde pode deixar o seu pedido, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. É só enviar o seu pedido, fado, fadista, dizer-nos em que edição do Diga Lá ao Senhor Fado prefere que passe e, claro, o seu fado será passado. Vamos dar início à nossa emissão de hoje com a Rua do Capelão, fado trazido por Ada de Castro. Logo depois, ficamos com Disseste Que Me Deixavas, na voz de Carlos Zell. E terminamos com O Leilão, na voz de Alfredo Marceneiro. São estes os três grandes fadistas que abrem assim o nosso regresso do programa Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Juncada de rosmaninho,

e por mor de uma penhora a casa foi leiloada. O Chico fora ao leilão, arrematou a guitarra, o espelho, a colcha, a bombara, o cofre forte e um fogão. Como não houve campeão, porque eram coisas mesquinhas, trouxe um par de chinelinhas, um alvará e as bambinelas, até das próprias janelas, venderam-lhe as teus. Até das próprias janelas, venderam-lhe as tabuinhas. Eu voltei, não para as despedidas, certamente, mas para lhe trazer mais três fados. Pois é, mais três grandes momentos. Falo de Meia-Noite e uma Guitarra, fado trazido por Cidália Moreira. Logo depois, Lisboa Antiga, na voz de Diolinda Rodrigues. E terminamos esta nossa seleção com Carlos Ramos, O Amor é Louco. São estes os três grandes fados para si, para que você possa ouvir e sentir o nosso tesouro português. Meia-noite e uma guitarra, meia vida por viver, e a saudade que se agarra ao cantar de uma mulher. Meia-noite e uma guitarra, meia vida por viver. Pelas ruas mais sombrias passa o tempo, passou, serenatas de outros dias, e a voz do tempo cantou. Pelas ruas mais sombrias passa o tempo, passou, viver é estar-se perdido, morrer é estar onde estou. É loucura sem sentido, caminhar por onde vou. Meia-noite a meio da vida, meia vida por viver, guitarra triste esquecida, que ninguém sabe entender. Meia-noite a meio da vida, meia vida por viver. Meia-noite a meio da vida, que ninguém sabe entender. Populares, pregões, matinais.

Belos Tempos, assim é que é, na voz de Fernando Farinha. Depois ficamos com Rosa Enjeitada, na voz de Maria Teresa de Noronha. São estes dois grandes fadistas que ficam para o fim desta nota, destes nossos 30 minutos de alma portuguesa. Fique bem, desejo-lhe uma ótima tarde, que tudo lhe corra pelo melhor e já sabe, estou de volta consigo às 19h30. Até já! Sentei para aça no fado e com as paraças antigas aprendi a ser soldado. Passei a pronto, fiz do fado a minha luta e agora tenho saudades de quando eu era recruta. Belos tempos, quem me dera voltar à velha unidade de um tiro da espera. Esse grande comandante que se chamou Armandinho, ver novamente cantadores e cantadeiras naquele grupo valente que deu brado nas fileiras. E ouvir também alguém chamar na parada pelo miúdo da bica e eu responder à chamada. Rosa enjeitada, mais sem bolsa. vida triste e chorada, o teu destino te vem rosa enjeitada, rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu da pobrezinha, ainda que uma ilusão, alguém que amava, em quem sonhava uma afeição. Mas esse alguém por outro bem se apaixonou, fiquei sem ele que amei, que me enjeitou. Rosa enjeitada, sem mãe, sem pão, sem ter nada, que vida triste e chorada, o teu destino te deu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu?